banda de fãs, tem bandido ela vai, só pega quem é do corre. E uma setinha ela faz, me deixa na paz, pra você tirar me dele. Balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, guarda. Balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança. Robson Mata de novo. Robson Mafra, mais um hit no set. Explode o bagulho. Mas ela gosta de fãs, tem bandido ela vai, só pega quem é do corre. E uma setinha ela faz, me deixa na paz, pra você tirar me dele. Balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, guarda. Balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança. Robson Mafra de novo. Baseado, esquisada, corola, sarra devagar. Toque tudo desse nada, choque, o pote do 40 mil já está na hora.